boa noite, voo 173, ponte 0, dá 1-0, pronto. 173, boa noite, Librani Aire, colapso 1-0, vento 1-5-0 graus, no norte. Autorizada, linha de colar 1-0, voo 173. Agora é autorizado para 2 mil pés, ajuste padrão. Repórter estabilizado e localizador. 2 mil pés, ajuste padrão, 3662. Deve seguir ainda ou está autorizado direto 2 mil? Tudo bem, só a gente está. Está livre da restrição, então deixamos direto para 2662. 973, decolado 228, chama controle 119-8, bom voo. 098, boa noite, obrigado. Boa noite, 1973, Vila 1500. Boa noite, 1973, contato radar, segundo para o 360, Via da El. Via da El, 360, 1973. Salvador, o azul 2795 solicita descida. 2795 desça para 4 mil pés, ajuste padrão. Autorizado descida para 4 mil pés, ajuste padrão. 2795. Controle, autoriza a proa de Itagel para o Golmar 73. Nossa, eu autorizo o Leda da Guardando da Gel. Leda da Guardando da Gel, 973. Está autorizando ILS, né? Autorizado o procedimento, é ponto estabilizado. Voo 1973 solicite da GEL ao centro Recife, na frequência 1-3325, alternativa 25-1. Autorizado com fins de via PV-1, após conforme rota, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva direita. Segue perfil de saída Arbor, Telefa, aciona 5-1-1-4, controle 1-1-9-8. Boa noite, 3662 estabilizado no ILS, baixado e checado. Tá, 3662, livre pouso 10, vento 170 graus 099. Pouso PI, está 190, então 3662. 1013, confirmado, né? Vem 14, não, time. Vem 1-0, primeira curva à esquerda. Segue o perfil de saída Momo, código frute. Aciona 5121, controle 119.8. Tram 3858, Fortaleza, então, pelo 19370, da coluna 10, curva esquerda após na Momo frute. 5121, controle 119.8. 358, saída ratificando, Momo, transição frutí, no 2 é pronto. Latino, Momo, frutí, tá 3858. 58, apenas confirmando, Momo, frutí, não é o mesmo que Momo, código frutí, ok? Conteja a transição por gigueza. Desculpa, qual é a saída então? É Momo, frutí ou Momo, código frutí? Saída Momo, transição frutí. Porém, se o seu cotejo apenas Momo Fruti, não irá passar por código. Ok, Momo Fruti, obrigado. Pois Momo, confirmar? Pois 2 Momo. 2 Momo, obrigado. Bom trabalho, até já. 11-2043 para o táxi, 193 a bordo, 4 horas de autonomia, até Galhão. 043, autorizando o táxi via Pátio 1, Índia, até o ponto de espera, lá torre 1-1-8-5, ajuste no 0-1-4, vovô. É, Pátio 1, Índia, 4-0-1-9-9-5-1-0-1-4, obrigado, boa noite, vamos até bater. 358, por gentileza, cortejo novo, código frutinho. 358, boa noite, na TV 3, não tem informação, está cruzando 200 para o 1-0-3-1, boa noite, via Bosque, desça para 4-0-3, ajuste para 1-0-4. 4-0-10, 1014, cidade voar na proa de pelo? 1-8-0-0-8. Departamento, campanha baixa travada, 2-7-9-10. 159, bom? Divisão de centro de velocidade. viagem ao Ponte da Gol, após ingresso a Gillette, portão 341. Portão 341, na passagem ao Gol. Sete 8 Azul, Azul 2795. Sente Azul 2795, confirmando o livre pouso, o vento agora é 170 graus 05. E depois, pista 9, Azul 2795. Salvador, boa noite, Gol 2043 para... Pode perguntar, José. 2043, visual, acontece visual curtíssimo. Visual, 2043. Após pouso, mesmo nenhum até, José. Pode ser, pode manter no zero, Gol 2043. Autorizado, chama táxi, Tubarão 9973. Segue Alfa, mantendo daquilo 2795. Federal 9973, por gentileza, confirma a posição, Apache 3. Depois do azul aqui da terra da azul, primeiro sinal. Gente, o Federal 9973, aguarda para o feedback e informa a terra da azul, irá ingressar no Apache 3. Após o mesmo livrar a retaguarda, pode dar sequência ao feedback. Após a terra não autorizada, para o Azul 2795, ingresso aqui no pátio 3, quando lá atente ao sinalizador, posição prevista é 4 Romeu. Ingresso aqui no pátio 3, posição prevista 4 Romeu, Azul 2795. Azul aqui agradece a gentileza em geral. Cara, bom você. Obrigado, igualmente. Voltando em Salvador, boa noite, voo 2043. 2043, suba para o 320, sai do baú. 320, é, voo 2043. É 3-0, autorizado táxi via Índia, até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 1-1-3-1-5, ajuste no 0-1-4, bom voo. 3-14, ponto de espera, torre 3-1-5, 3-1-0. Pode ir na sequência, chama táxi 9973. Pode ir na sequência, chama táxi 9973. Azul 4298, aciona a identificação, desce até 050, chegada Mário. Desce 050, chegada Mário, azul 4298, identificou. Salvador, boa noite, oceano 3305, informação Quebec. 3305, boa noite, via Mário, deixa o 070. 070 na Mário, está em 3305. 0 livre NL, coloca 1001.0008. Ainda com 3101. Deixa para 2.000 pés, está autorizado em LSX-ray, reporte localizador. 2.000 pés, está autorizado em LSX-ray, reportará no localizador. Pode voar na Prodiduna? Autorizado, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, 3.2.3.1. 3.1.3, deixa para 4.000 pés, ajuste 1.0.4. 4.014, 6.3.1.3. 3.3.0.5, deixa o 0.6.0. 0603-0305. 2 a 9, 3 horas, Galeão. 9973, autorizado táxi via Pátio 1 no Índia, até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, décima 95, ajuste no 014, morreu. Pátio 1 de mim, 58, após a passagem do Boeing da Cineral Retaguarda, coordena com a equipe de solo, chama táxi. Pode ser autorizado, decolado 52, chama controle 1, 9, 8, 9, 8, 9, 8. 9, 8, boa noite, 3-1-0. Controle, boa noite, 3-1-0. 3-1-0, boa noite, contato radar 3-5-0 via Puka. 3-5-0 via Puka, 3-1-0, pode voltar o tempo? Faz 2.000 pés, autorizado Jamo. Pode vir o Jamo, 3-1-0. Livre NA, ele coloca 0-1-5-0-0-7-1. Levar 1-0, 9-9-7-3. 096, paciente da informação FedEx, estamos na posição 09, solicitamos autorização para Fortaleza. 096, boa noite, informação Romeu, ajuste no 094, pronto cópia. Pronto cópia, gostei. 096, autorizado Fortaleza via Upzilo 19, após conforme rota, nível 370. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Momo, transição frontier, aciona 5126, controle 119-8. Hã? 3325-251-2043. Fala na 3, 1, 3, prossiga para 2, 1, 6, autorizado em LSX, tem a porte localizador. Homem, 3. E eu reportarei a localizador, 3, 1, 3. Sete, baixo e travou, mandando pistola ali, tá 3, 2, 3, 1. Para a Salvador. 150-07, chama controle 199-8, bom voo. É nóis, obrigado, 73. Reduzindo, 7-3-3-0-5. Controle, Cidadão 9973, boa noite. Nós 963, contato radar, 3-0-0, sai da arma. 3-0-0 na água, 9-9-7-3. Eu! Abraço. O 9-9-7-3 pode ir à posição água? Ou elefa? Seattle Delta, boa noite, informação CA, confirma transporte de enfermo. Seattle Delta, autorizado Petrolina, conforme rota, nível 220, decola da 17, primeira curva à esquerda, segue perfil de saída Momo, código aposte direto, aciona 5134, controle 119-8. Torre 118-95. Certo, Delta na parte 5, confio em você. 04 a bordo para acionamento e táxi, chame torre 1-1-3-9-5, Seattle, Delta, Momo. A saída Momo, código após direto. Satã para o táxi, 158 a bordo, 2:53, alterna 13. 358 autorizado, táxi via Índia até o ponto de espera, no ponto de espera torre 1-1-3-9-5, ajuste no 0-4, meu amor. 18-9-0, boa noite, autorizado via BOF, desça para 4-10, ajuste no 0-4. Prossiga para 3 mil pés, ajuste na 0-9-4. 3 mil pés, na frequência 2-5-2-4-5, alternativa 2-6-2-8-5. 2-5-4-5, alternando 2-6-8-5, chamando a 3-1-0. Desliga. Um pouquinho atrasado, será possível coordenar a planta de Mossad? Motos. Aguarde coordenação. Vai lá. Geral 9973, solicite diretamente ao seu preciso na frequência 128.8, alternativa 126.0. 2.8.0. 4.9.8, está autorizado o LSFT, porte localizador. Autorizado, devia suportar o localizador 4.2.9. Na posição 9. Autorizado, chegue táxi. Vai chamar para o táxi, vou no 09, né? Rona 895, até mais 30. Salvador, boa noite, 6313. 6313, reporte externo, embaixo travado, ajuste 1014. 1014, reporte externo, baixa travada, 3258, pronto, ponto pela melhor. 358, decola sem parada? Sem parada, senhor. A linha decola, o vento no 50 graus, 8 norte, ficha no 0, 3850. A linha decola no 0, 3850. 313, continua a aproximação, aguarda a pista livre, 1014. Aguarda, 3. Então, 3305, prossiga para 2000 pés, está autorizado o ILSXC, vai seguir o tráfego da frente, está 8 milhas, já é o Eco 90. Frente, prossegui 2000 pés, 3305, visão, Juliette 38 38 31 Juliette portão 612. Juliette 612, obrigado. Na frequência 1.8.95. 1895, uma boa noite, um excelente trabalho. Bom pulo. Obrigada. É. 5801, controle 198, boa viagem. Não, não é muito boa. Controle muito, boa noite, tá? 3858, boa noite, contato radar, seguindo para o 370 via MOM. Para o 370. Já de sinal. 4298, continua a aproximação, agora puxa livre. Guarda no piso. Quando pronto, 1014. Confirmando o POV, por gentileza? Confirmo, POV 181, o táxi autorizado até a ponte de Caracifa no 0, quando lá, torre na noite, decimal 95, ajuste no altímetro no 014, vou no 096. Salva 03, agiliza liberação direito, táxi via Alfa na minha escuta até o grande baixo. entrando, não sei se você também é 3, mas... 298 na escuta da torre? Afirma. Ok, aguarda, pista livre, 1014 no ajuste. 1014, aguardando. Pouso autorizado no 40 graus, 10 nós, ajuste no 094. Pouso autorizado no 094, eu sou 4298. Instituição 3858. Ok, muito obrigado. 3305 estabilizou? Afirmo. Oi, na frequência 18.95. 1895 para nós 3305. 9890, prossiga para 2000 pés, autorizado o LSXT, poste localizador. Para 2000, reportará no lote, 9890. Agora 1 no 8 900 com a bolsa. aproximação, aguardo autorização de pouso, 1014 no ajuste. Autorizado, ingresso Sierra Tango Delta, reporte alinhado e pronto, cabeceira no 7. Coisa no equipe, agora um 5, 45, então 3858. 12545, grato, uma boa noite. Bom. Era 96, decolar o 10, controle 1, 19, 18 da viagem. 19, grato, boa noite, 0090. Controle Salvador, deu um gol. Bono 096. Bono 096, contato sobre mantendo 370 na saída da MOMO. Atenção 370, saída MOMO, gol 1-0-9-6. Terra Tango Delta, o tudo conforme autorizaram na saída Momo, acione o código de posição normal. O Hulk em fome bravo, junto com a Finger 7 do Pátio 1, solicita revolta para a posição 1L do Pátio 3. Sim, do Pátio 3, está autorizado no início do revolta, chame no término, o Hulk em fome bravo. Ok, obrigado. Contato radar, assinamento código, vigilância certa no Delta. 093. Prossiga. 34, Guarulhos. 1895, por gentileza. Tá. Salvador Guarulhos, 360, Pesolo 10, Taubaté, decola pista no zero. Curva direita, da Elida Motiva. Controle 119, décima 8. Transponda 5144, 6313. 360, Guarulhos autorizado. Pesolo 10, Taubaté, decola 10, curva direita, da Elida Motiva. 198, 5144. Direita, poxa, me pronto. Separado. Controle, tomadora para bordo, certo, Delta. O Delta prossegue. Delta, Delta, transporte, direito, aguarde, ele pode andar com o centro. Certa no Delta da presente, passa por aí, Delta da Petrolina. 351, Certa no Delta, Delta Petrolina. Cidade direto Petrolina, Certa no Delta. Direto Petrolina, Certa no Delta. Testemunha 354, Certa no Delta, Delta. Gente. Recife agora, na sequência 125 do 145.